Bom dia, aqui é a Rebeca do Mãe, o canal da Bênção de Deus. Hoje eu vou estar contribuindo com o IG Filhos Desafio Ministério com o desafio número 29, o amor escuta. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. João 11, 41 a 42. Seus filhos, acredito que você os compreende de verdade? Você está em sintonia com os que procuram nesse momento? Conhece suas esperanças e temores mais profundos? Eles sentem confiança para te contar segredos? De todas as coisas que nossos filhos precisam, uma das principais é ter momentos frequentes de atenção ininterrupta. Escutá-los de forma deliberada e sem distrações lembra-os que são importantes para nós. Então, a atenção parental é uma arte incalculável que devemos dominar como mães e pais amorosos. Ainda que nessa era digital a multitarefa seja uma necessidade, escutar requer que façamos uma pausa e concentremos nessa mente em uma só coisa. Desliga a televisão e tire os fones de ouvido. Afaste-se dos computadores e dos telefones. Permita que suas mãos descansem. Coloque um sorriso no rosto. Abra seus ouvidos e mostre a seus filhos que o que eles estão dizendo tem importância. A despeito de todas as nossas ocupações, o amor deve nos interromper e nos convidar a entrar no mundo dos nossos filhos de forma intencional e consistente. Todos nós ansiamos por experimentar um nível de amizade íntima com outras pessoas, que elas nos conheçam e nos amem plenamente. A intimidade pressupõe deixar que outra pessoa veja nosso interior e conheça os segredos mais profundos e obscuros do coração. Quando damos essa liberdade, sem medo de não sermos aceitos e amados, mesmo quando demonstramos tanta vulnerabilidade, cria-se um vínculo maravilhoso. As pessoas sempre se sentirão sozinhas se ninguém as conhece e as ama pelo que são em sua essência. Muitas vezes, as crianças, principalmente adolescentes, mantêm as questões mais profundas de suas vidas sepultadas e escondidas de seus pais. Não se sente convidados a compartilhá-la. Ou talvez mesmo também tenham medo de ser ignoradas ou repudiados, sem expressarem seus verdadeiros sentimentos, necessidades e inquietudes. Mas seus pais são os únicos a quem Deus encarregou para amá-los a esse ponto. Por isso, separar um tempo para fazer perguntas íntimas e sinceras e escutar seus filhos é um componente vital para a sua parentalidade. Seu ouvido afetuoso cria um espaço seguro para que eles abram seus corações. Como a maioria dessas conversas costumam começar em um âmbito superficial, os filhos com frequência falam de questões infantis ou pouco importantes a princípio, como os que viram na televisão, ou que alguém fez na escola, ou seus interesses mais recentes e importantes. Se ignorar e menosprezar suas palavras nesses terrenos pouco profundos, talvez eles não se sintam seguros para avançar. Mas se é importante para eles também, deveria ser importante para você. Ao valorizar e reafirmar seu interesse e amor, eles mais dispostos a comunicar suas necessidades, perguntas, esperanças e temores mais profundos. Não importa se você conversa com seus filhos no carro, por telefone ou os abraça enquanto os coloca na cama. Sua tarefa é apreciá-los e amá-los com esmero quando abrem o coração. Talvez digam coisas completamente equivocadas. Talvez não consigam enxergar a situação como ela realmente é, ou estejam sensíveis demais. Inclusive, podem precisar de repreensão. Mas se a primeiro oferecer-lhes a sua atenção absoluta e repetirem em resposta o que dizem, ao menos saberão que os escutou. Se seus filhos crerem que você compreende e se importa com o que dizem, confiarão mais em você e valorizarão seus conselhos ou preocupações. Pelo contrário, os adolescentes amargurados e rebeldes costumam sentir que seus pais não têm tempo para escutá-los ou compreendê-los. Como o bom entendimento conquista favor? Provérbios 13, 15. Todos os pais deveriam frequentemente iniciar conversas seguras com seus filhos para manterem um vínculo sólido com eles. É verdade, a energia e o tempo necessários para escutar implica em um sacrifício de amor, mas a possibilidade de ganhar o coração de nossos filhos transforma qualquer aparente sacrifício em um investimento muito lucrativo. Às vezes, nosso desafio é conseguir que eles se abram para podermos descobrir o que de fato pensam. Nesses casos, por mais irônico que pareça, escutar pode implicar falar mais e indagar com delicadeza. Contudo, o amor não pode nos dar a paciência necessária. Pode, desculpa, perdão, irmãs. Contudo, o amor pode, graças a Deus, nos dar a paciência necessária. Parece que você está passando por muitas adversidades. Deixe ver se estou compreendendo bem. Entendo que isso te faz sentir incomodado. Na maioria das vezes, ouvir não significa conduzir uma investigação, nem uma linha de emergências. Também não significa que devemos nos apressar em solucionar o problema. Significa simplesmente ouvir e amar. Realmente importar-se e participar da vida de quem você ama. Ouvir também prepara seus filhos para que um dia desenvolvam uma caminhada íntima com Deus em oração. Vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu vos responderei. Eu vos ouvirei, diz o Senhor. Jeremias 29, 12. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livramento, livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Jesus baseou seu argumento acerca da oração na resposta amorosa dos pais diante das necessidades de seus filhos. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se você, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7, de 9 a 11. Deus é fiel para escutar quando nós o buscamos. Então, quando nossos filhos quiserem falar, não vamos impedi-los. Vamos? Nossos filhos devem viver diariamente com a mesma confiança em nosso amor. Agora vamos para o desafio de hoje. Leve cada um dos seus filhos para um passeio a sós com você. Planeje passar a maior parte do tempo somente ouvindo. Pergunte suas esperanças, sobre seus sonhos, suas preocupações e seus objetivos. Lembre-se de ajudá-lo a se sentirem seguros e busque uma sensação de compreensão mútua. Tenha como alvo o coração das crianças. Marque aqui quando já tiver completado o desafio de hoje. Aonde os levou e o que você aprendeu? Foi uma experiência incômoda ou agradável? O que esse passeio diz sobre a relação de intimidade entre vocês? O que mais você pode fazer para fortalecê-la? Tenha um dia abençoado, irmãs. Esse é o desafio de hoje. Muito bom dia.